A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Eu acho que todo mundo se lembra que a maioria dos programas infantis e também as gincanas escolares sempre incentivaram uma certa rixa entre os meninos e as meninas. E as cores azuis e rosas, elas sempre foram muito distonantes ali pra gente. E na infância era até natural a gente ter alguma ojeriza ali pelo sexo oposto, quando ainda os instintos animais de reprodução não tinham tomado conta da nossa alma. Agora, hoje é muito natural até partidas de futebol unissex, mas na nossa época, se uma moça quisesse bater uma bola, ela ganhava alguns adjetivos preconceituosos ali quanto às suas futuras pretensões sexuais, podemos dizer. Sapatão? Macho fêmea, eu lembro, meu pai usava esse termo. Macho fêmea. Essa é macho fêmea. Então, as meninas, elas deveriam jogar apenas vôlei, né? E assim como os rapazes que se metiam a jogar vôlei também ganhavam os adjetivos de afeminado. A discrepância entre os meninos e as meninas era muito bem latente nas nossas infâncias, e os garotos brincavam de polícia e ladrão, as meninas ali de casinha e tal. Os garotos liam um gibi e colecionavam os seus futebol cards, né? Do chiclete de bola ping-pong. E as garotas tinham aquelas borrachas perfumadas em forma de coração, e elas também compravam a revistinha, que era um dos maiores hits ali da melação de cueca oitentista, ou Walter, que era aquele casalzinho pelado, que sem segundas intenções, obviamente, porque até o rapazinho era eunuco, né? Você se lembra disso? Não tinha pau, né? Não tinha. Você poderia deixar a sua namorada pelada em frente a ele, que não teria problema nenhum. E a menina não tinha peitinhos, né? Tinha só aqueles pontinhos ali, como eu tenho até hoje. E eles ficavam ali com aquelas declarações ingênuas de amor e tal, mas o que agradava em cheio, principalmente as moças. Não tinha uma parreira nas genitárias? Não tinha, né? Era exposta e não tinha nada mesmo. Estamos falando de amar é. Cara, aquilo era uma bobagem sem tamanho, pois queriam parecer pornográficos sem ser, né, Alexandre? Nada de pornográfico. Usava frases de dar vergonha em cantor sertanejo, de tão piegas que era. Vou falar aqui uma. Amar é. Aí sempre tinha três pontinhos, né? Isso. Depois quebrava a linha. Exato. Na frase de baixo. Quando você deixa de se comportar como criança. Isso era pra uma criança, né? Porque eram crianças de 11 anos. Amar é quando o coração bate tão forte que você pensa que os outros vão ouvir. Amar é algo indefinível. Tudo isso que o Walter falou existiam mesmo das 226 figurinhas do Amaré. Essas três frases que o Walter falou eram da coleção. Eu acho que e foi retirado de lá. Essa última que você falou, Amaré, algo indefinível, deveria ser a primeira, porque daí já acabava, né? Com a parada. É algo indefinível e pronto. Lembra das versões Triple X? Sim. Existiam? Essas eram ótimas, né, cara? Aquelas que pareciam ter sido feitas pelo Carlos Zéfiro, né? O mago da pornografia lo-fi ali, né? Eu me lembro, Alexandre, do Amaré de sacanagem, mais ou menos assim. Amaré, passar vaselina para ela não sentir dor. Ou ele, né? Um gesto de amor, né? É, claro. Convenhamos que isso sim é um gesto de amor, né? Exatamente. Amaré, dar uma trepadinha em pé com ela. Outra que ótima. Amaré, desculpar ele quando o piruzinho não subir. Piruzinho até que foi gentis, né? Mas nessa versão existia o piruzinho, né? Então não era um eunuco como na versão Amaré original. A Editora Abril lançou no final dos anos 70 aqui no Brasil as figurinhas autocolantes Amaré. Você lembra que de sacanagem? Não, a original, né? Tradicional. Agora, você se lembra que figurinha autocolante também é uma coisa que foi um boom assim nos anos 80? Até porque antes das figurinhas autocolantes a gente usava aquelas técnicas que a gente já falou em outros episódios aqui, de usar aquelas colas não tão voltadas para aquilo, né? E os álbuns de figurinhas, eles tinham triplo de peso e de tamanho, né? Porque era tudo colado com arroz. Aquilo, cara, parecia um restaurante japonês de tanto arroz. Pedia panela suja, cara, o álbum de figurinha da molecada. Agora, já as figurinhas autocolantes do Amaré, elas eram vendidas nos tradicionais pacotes de 3 unidades, em um total de 226, como eu falei, e as frases melosas, eu tenho aqui outras aqui, como... Amaré, sentir um nó no estômago ao pensar nele. ou a maré, gostar dos 5 milhões de sardas dela. Cara, vou vomitar. A maré. Dividir tudo, mesmo um saquinho de pipocas. A criação da duplinha é de uma moça da Nova Zelândia, a Kim Groove. E ela começou a fazer os desenhos pro seu namorado, que era um italiano de nome Roberto Casari. Provavelmente era o eunuco. Ele morreu, inclusive, pouco tempo depois, mas eles tinham vendido os direitos pro Los Angeles Times. E virou esse sucesso todo, né? Veio pro Brasil aqui e foi lançado em 82, depois em 91. Inclusive, a versão de 91 já tinha um formato de coração. Eu me lembro muito bem dessa revista. E em 2005 também teve uma versão mais moderna do casalzinho de olhar de peixe morto. O Alexandre, você sabia quanto se gastava pra preencher um álbum? Porque as coleções são enganadoras. Extremamente, né? Eu me lembro no último álbum da Copa que eu preenchi, eu lembro que a conta era essa. Se você nunca tirasse uma repetida, comprasse todas as figurinhas e nada fosse igual, coisa que é impossível, você gastaria 500 e tantos reais. É óbvio que isso nunca vai acontecer. Você vai trocar e tal. Sim. Então, aquilo custaria umas 800 pratas. A coleção da Marvel que você tem, por exemplo, você paga 40 reais e são 100 bonequinhos. 200. São 200. Você vai pagar 8 mil reais. 8 mil reais. Vai. Fora os móveis que você está comprando. Vou deixar de herança, né, cara? Pra minha segura, eu duvido que na sua casa tem alguma coisa de 8 mil reais. O que acontecia com as figurinhas repetidas, não só de Amaré, mas de todas as outras, é que as que eram essas que sobravam, as meninas começavam a colar em todos os lugares do mundo. Verdade, né? Na janela do quarto, na prancheta. Você lembra que escrotidão que era? As meninas levavam pranchetas. Prancheta de cara que anota o quanto você gastou. Cara da Sabesp, né? Da companhia de água que anota o valor lá do seu hidrômetro. Elas usavam essa porcaria para carregar caderno cheia de figurinha amarela. Exatamente. Nela. Alexandre, o ouvinte Fernando Henrique Cabulon nos disse o seguinte, abre aspas, bem no meio dos anos 80, meu pai foi promovido na empresa e tivemos um boom econômico na nossa casa. E de repente, coisas que eram supérfluas e só víamos na TV, começaram a aparecer em casa. Refrigerante todo dia, sucrilhos, Danone, videogame, bicicleta. Foi uma subida e tanto na pirâmide social. E até mesada meu pai começou a dar para mim e para minha irmã. E me lembro de gastarmos grande parte daqueles cruzados com figurinhas. Eu, de tudo que era merda ligada a futebol, e minha irmã principalmente com figurinhas a maré. Como se fosse ontem, me lembro de ter a mesada cortada por 2 meses. Pois não sei porquê, mas peguei o álbum quase completo de Amaré da minha irmã, desenhei pintos e tetinhas no casal. Olha que ótimo. Não cheguei a apanhar, mas quase. Minha mãe chegou a achar que eu era perturbado, pois eu desenhava os pintinhos na menina e os... E os peitinhos e as chavasquinhas no menino. O ouvinte Roberto Mendes mandou também um e-mail pra gente pelo falecom@gente86.com.br. Fala, galera. Hoje sou ilustrador e basicamente desenvolvi o gosto por desenhos por conta das tirinhas amaré. Inclusive me transformei num anônimo famoso na escola. Acontece que eu reproduzi as historinhas do casalzinho na porta do banheiro, mas as minhas eram bem mais pornográficas que as oficiais. Ah, eu fazia isso no banheiro feminino. Entrava lá quando não tinha ninguém e mandava ver minhas tiras como a Maré, Marlene Santos da Quinta B, alisando o cacete do Renato Mendes da Quinta C. A Maré, Renata Blanco fazendo bola gato para o Ricardo Zenardi da Sexta A. Excelente. E fazia réplicas do casal em atos libidinosos. Foi um sucesso, mas nunca falei pra ninguém que era eu quem as fazia. Parei quando colocaram B10 vigiando o banheiro das meninas. Isso acontecia muito, né? Porque os meninos odiavam aquela melosidade toda. Sempre rolavam umas figurinhas sobrando das garotas lá. Todo mundo gostava de fazer umas genitárias e tal. É fato isso aí. Ouvintes do Agente em 86, deu um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês vão se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. Dá pra mandar histórias. Nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br. Está aberto para dicas e sugestões de episódios. É só mandar. O Agente em 86 é atualizado toda segunda e quinta-feira. O Alexandre, sabe quem mandou a dica desse episódio? Não. Foi a Ana Beatriz Castro, lá de Joinville, Santa Catarina. Abre aspas no e-mail dela aqui. Tenho até hoje guardado dois álbuns completos de figurinha Maré. Uma vez, levei um deles para o colégio de freiras que eu estudava e quase fui expulsa, pois a madre superiora julgava aquilo conteúdo impróprio. Mas me lembro de uma das freiras que era professora copiar as frases em um caderno. Caralho, cara. Pra quem que é? A Maré, Deus sobre todas as coisas. Ô Walter, falando nessa de álbuns, figurinhas não colantes, você se lembra daqueles álbuns que você colava as figurinhas e elas formavam produtos e que se você conseguisse preencher ali aquele produto, você tinha direito a receber aquele próprio produto? A bicicleta, um jogo de tigelas. Tem uma história? Tenho. Uma vez fizemos uma sociedade. Éramos crianças e fizemos uma sociedade. Quem consistia a sociedade era eu, meu amigo Clayton e o vereador. Supracitado. Supracitado aqui. Aí a gente começou a comprar as figurinhas, comprávamos em partes iguais e tal. Um belo dia a gente ganhou um faqueiro. Vocês ganharam um faqueiro? Um faqueiro de 3 facas. Obviamente. Uma faca grande, uma média e uma minúscula. É. Quem que ficou com a minúscula? Vereador, eu tenho rancor no meu coração até hoje. E qualquer dia você vai estar lá na Assembleia e você vai tomar uma sapatada. Uma facada. Uma faca pequena. Uma faca pequena por causa disso. Tem uma história também, não de sociedade, mas de concorrência com outros 3 idiotas. Falei assim, ó, vamos ver quem consegue preencher primeiro. E aí gastava todas as moedas que sobravam ali de casa comprando. Mas, cara, você é um caso raro de ter conseguido o prêmio. Mas, na verdade, os prêmios que saíam eram esses mais vagabundos mesmo, né? Tipo o faqueiro, o jogo de tigelas, que também era bem tradicional. Detalhe, as pessoas achavam que precisavam completar. Não. Não precisava. Se você tirasse a figurinha-chave... Isso. Você só levava lá e pegava o prêmio. Que até hoje eles devem ter feito 5 figurinhas-chave só. Daí um trouxa lá pegou e falou assim... Completei a TV a cores. Mostra pra gente. Vou mostrar. E não mostrava. E aí ele falou, não, vamos lá em casa pra vocês verem lá. A televisão? A gente foi lá na casa dele e de fato tinha uma TV a cores 0 bala. A caixa tava lá de canto, uma caixa da Sharp. E ok. A irmã dele pegou e entregou. Mentira, o pai que comprou. E aí, eu falei, não, tá aqui. E ele trouxe o álbum completo ali da TV. Só que na onde era a antena da TV, ele botou uma perna da boneca. Maldito.